Tô galendo, saudade de Rosa, pedido da nossa amiguinha Esiomar lá de Assunção do Piauí, todo o estado do Piauí, aonde a nossa bodega começou, o nosso muito obrigado e o nosso abraço, aquele abraço, abraço também rapaz, antes que eu me esqueça, meu patrão Gil Neto Campos, lá de Cristino Castro, Piauí, acompanhando a gente pela Campus FM 105,7, a nossa bodega do Maguila, alcançando todos os pontos do Brasil, vamos de intervalo 2 minutinhos, na volta eu vou trazer este comentário aqui que eu fiz sobre o guardinha da moto, a figura mais importante, né, da segurança nacional, mais até do que a própria Abin. Vou mandar mais abraços também, vou atender mais pedidos, tem muito mais coisa aqui no nosso programa, não saia de sintonia, 2 minutinhos contados e cronometrados com uma margem de erro de 2 minutos para mais ou para menos e daqui a pouco a gente volta. A bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. É só nesta segunda, a maior explosão de ofertas do Ceará. Segunda, dupla pouco, Siri. Conjunto Box Queen, molas ensacadas Z-Flex, por R$ 1.999 ou 12 vezes de R$ 199,90. Fogão 5 bocas automático mesa de vidro Atlas, por R$ 1.099 ou 12 vezes de R$ 109,90. Ventilador de mesa 30 centímetros Ultra, de R$ 119 por R$ 89,90 à vista. É pra pouco de preço baixo. Compre na loja, no site ou app. Siri, o melhor está aqui. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Vamos lá, pessoal. Não seja ouvinte silencioso. Graças a Deus, hoje nosso programa tá abarrotado de pedidos, né? Vai chegar um ponto que a gente vai ter que ficar postergando para as outras semanas. Mas se a gente não atende você nessa semana, a gente atende na semana que vem. Mande mensagem sem falta. Qual é o nosso zap, Mr. Eibar? DDD 89 999 92 70 22. Show de bola! Então vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Mais abraços o pessoal que tá pelo Instagram, arroba bodega do Maguila, bodega com U de uva. Se você ainda não seguiu, siga. Estamos aí já chegando aos 700 seguidores e eu conto com você. Vai lá, siga a gente, mas pesquise bem direitinho. Bodega do Maguila, bodega com U de uva no Instagram, porque o próprio Instagram entende que a palavra bodega é palavrão. Eu já expliquei que não é, mas eles teimam, né? Infelizmente, eita bicho, aí acaba diminuindo o alcance do nosso perfil, mas fazer o quê? Vamos mandar um abraço aqui também ao pessoal que tá mandando áudio ainda, nossa amiga Selma, a mulher da orelha transparente, lá em Pentecoste, Ceará. Fala, Selma! Bom dia, boa tarde, boa noite, a bodega do Maguila. Já cheguei chegando, Maguila, a orelha transparente, pra participar desse programa maravilhoso. Show de bola! Mandar pra minha amiga Nieta, pra Márcia na Paraipaba, sua filha, no Ouvindo Caldo em Fortaleza, na Francisco Sá, pra Zelene Xixá, Messina Pedreira, Ioneide Moura, Vanusa Trismotor, e pra todos lá no restaurante popular, onde a Três Motor trabalha, tá botando o motor pra funcionar. Show de bola, é. Eu mandar pro seguinte aqui do meu baleado, no Revocado, pra Leninha, pra Carminha, e pro Dalmina Lodge Celular, pro Manoelzinho na Lodge Celular, pra Maitezinha, sua mãe, pro Francisquinho, e pra todos que estão na escuta desse programa, pra minha mano Pedro Mendonça, pra Fice Mendonça, Caio César, e o meu bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de ouvir a música da Roberta Miranda, Duas Taças. Roberta Miranda, Duas Taças, tá certo, pessoal, presta atenção, vocês têm que mandar áudio até 30 segundos, eu tô tendo que acelerar aqui, porque nosso tempo é curto, mas vamos se policiar, só que vocês querem mandar um abraço pra todo mundo, mas áudios até 30 segundos pra dar tempo de todo mundo participar, tá bom? Mas minha amiga Selma, vou atender seu pedido, vou deixar pro finalzinho do programa, tá bom? Não vou esquecer. Vou atender aqui também nossa amiga Ioneide Moura, lá de Pentecoste também, é, acompanhando a gente pela nossa FM. Fala, Ioneide! Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila! Aqui é a Ioneide Moura, moro em Pentecoste e gostaria de ouvir a música da banda Mel com Terra, Como Te Queria, e ofereço pra Nieta, pra Márcia na Paraipaba, pro Marcelo, pra Selma Mendonça, conhecida como Orelha Transparente, pro Chiquinho Firmiano na Santa Luzia, e para todos os seus ouvintes. Maravilha! Vou atender sim, Mel com Terra, Como Eu Te Queria, já tá na sequência. Vou atender também nossa amiguinha Márcia, nosso programa hoje é abrilhantado, né? As mulheres mandam e comandam aqui na nossa bodega velha de guerra. Oh, coisa boa é ser mandado por mulher. Vamos lá, então. Nossa amiguinha Márcia, participando lá de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai direto que é sua amiga Márcia, diretamente de Paraipaba. Hoje eu gostaria de ouvir Adriano Santa Cruz, é Um Passe de Amor. Ofereço essa música para todos ali de Santa Inês de Ombreira, para o Novinho do Caldo na Pacata Fussá, para o Chiquinho Pimia na Santa Luzia, a professora Nieta, a professora Zenaide, a Ioneide Moura, e para você e para minha amiga Eliane no Cariri. E vamos ouvir Um Passe de Amor. É muito linda!

Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Folia. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Bodega. Põe sua mão sobre a minha cabeça, me dá um passe e faça carinho com jeito e depois me abrace. Põe seu amor no meu corpo e diz que eu mereço. Me deixe provar do seu beijo, se não enlouqueço. Eu tô de mal olhado, apaixonado demais. Deita aqui comigo, estou em perigo, não posso mais. Eu tô de mal olhado, apaixonado demais. Deita aqui comigo, estou em perigo. Põe seu olhar pra limpar meu caminho e alivia. Só de pensar em você, minha pele arrepia. Esse medo pra fora do quarto. Não quero pensar que amar é pecado. Tenho medo do escuro. Acende a luz da minha vida. Eu tô de mal olhado, apaixonado demais. Deita aqui comigo, estou em perigo. De mal olhado, apaixonado demais. Vem daqui comigo, estou em perigo, não posso mais. Eu tô de mal olhado, apaixonado demais. Vem daqui comigo, estou em. Adriano Santa Cruz, um passe de amor, pedido da Márcia lá de Paraipaba, Ceará. Pois é, meus amigos, não temos mais tempo pra nada. Acabou essa nossa bodega do Maguila. Mas semana que vem, você sabe, eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, com ou sem feriado. E a gente conta, claro, com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, jabazinho, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor. Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br, bodega com U de uva. Se você for no nosso Instagram, você encontra lá o link para comprar o livro Petisco Diário, hein? É somente R$5. Todas as 200 mensagens do dia que a gente lê aqui na abertura da Bodega do Maguila estão lá em formato texto para você ler e se divertir, tá bom? O link para comprar tá lá no nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva. Para fechar com chave de ouro, vou atender o pedido da nossa amiguinha Selma, a mulher da orelha transparente, para todos que também estão com a orelha, o coração, a alma transparente, flutuando, coisa bonita. Roberta Miranda, duas taças, fecha com chave de ouro a nossa bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Duas taças brindando, ai, um amor desfeito.